Empina, empina o caralho dessa bunda pro dono do paredão. Soneca paredão, sinta o dedo, Soneca. Pantera paredão, RG paredão. Saveiro treme terra. RG Saveiro treme terra. Empina, empina o caralho dessa bunda. Tutu, tutu, tutu. Isso, gostosa. Aumenta o som. Dedo, Pantera. É agora, viu? Vai, porra! Taca o rabão. Vai, taca o rabão. Vai, taca o rabão. Vai, taca o rabão. Sente, sente, sente o poder da invasão. Empina, empina agora. Vai, porra! Taca o rabão. Taca, taca, taca, taca. Sente o poder. Empina, vai delícia. É isso, porra. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Viola, viola, viola. Você não tá entendendo não, né? Você vai entender, porra. Você vai entender, você só vira o bumbum, filha. Tutu, tu, isso, Terry. Quadradinho, quadradinho, quadradinho. Tutu, empina pra Soneca. Empina, Soneca, aumenta o paredão. É na agressividade, viu, filha? Que isso? Senta o dedo, balde. É agora. Vai, porra! Taca o rabão. Vai, taca o rabão. Vai, taca o rabão. Vai, taca o rabão. Sente, sente, sente o poder da invasão. Menina, é agora, vai ter aí. Caralho, taca o rabão. Taca, taca. Sente, sente o poder. Que delícia. É agora. Oi. Taca o rabão. Taca, taca.